Volume 11, Na Pisadinha. Vem na quebradeira e dá uma tremidinha. Vem na swingueira com uma reboladinha. Vem na quebradeira e dá uma tremidinha. Vem na swingueira com uma reboladinha. A galera se agita com uma reboladinha. Todo mundo enlouquece quando dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha com uma reboladinha. Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha com uma reboladinha. Quebradeira e dá uma tremidinha. Vem na swingueira com uma reboladinha. Vem na quebradeira e dá uma tremidinha. Vem na swingueira com uma reboladinha. Mas o sucesso é do povo que deu uma tremidinha. Agora todo mundo dá uma reboladinha. Rebola, mamãe! Dá uma reboladinha, dá uma reboladinha. Dá uma reboladinha junto com a tremidinha. Dá uma reboladinha, dá uma reboladinha. Dá uma reboladinha junto com a tremidinha. Dá uma treme, treme, treme, treme, tremidinha. Dá uma tremidinha junto com a reboladinha. Dá uma tremidinha junto com a reboladinha.